raças, pregador Lu. Em nome do Deus que fez a terra, o céu e o mar azul, Robert DJ Negrito, pregador Lu. A tropa dos cavaleiros do apocalipse está firme, guerreiros inabaláveis constituem um novo time. Com antigas ideias, conquistando novos adeptos, com suor arando o solo, pois essa terra é fértil. As legiões de anjos estão à frente nas batalhas, como um comboio ou uma frota. Prossegue as sete taças, faça o barulho, apocalipse está na casa. Robert MC, DJ Negrito, e com vocês, o maior rapper e líder negro de todos os tempos, nascido e criado no gueto, resgatador do orgulho negro, o príncipe latino, filho do Deus Altíssimo, recebam com muito amor, pregador. Apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse, apocalypse. Apocalypse, apocalypse. Está chegando o dia, trama playboy, trama periferia. Cuidado, vigia, ninguém sabe se é de noite ou se é de dia. Mas aí se liga aí, não vai depois, quando o céu abrir, ele virá. É o retorno onipotente, filho de Jeová. Voltou pra separar, para cortar o fio de espada. Aleluia, louvado seja Deus, nossa honra vai ser lavada. Com sangue, é o dia da revanche, é a vida do Messias, o imbatível Salvador. É o retorno do leão, Maranata, ora vem meu vingador. Separador dos obedientes, castigador dos displicentes. Não veio para os céus, mas rodou pelos doentes. Supremo de gente, será magnata, seu poder serão. Seu ouro, sua joia, sua prata, chefe, uma trombeta, besta. É muita treta, morder a língua, se matar não vai adiantar, não alivia. É muita treta, se cumpriu a profecia. Coitado ladrão, roubou outros irmãos. O traficante que vendeu morte, a prestação. Larga a estrada, conduz a perdição. Por onde vai a maioria nesse dia? Não vai ter dia. Ajoelhos e tapos, seguidores da cobra, chamada sala. Depois chega para vocês, nunca mais verá amanhã. Maranata, hora, volta aqui, quem te invoca é chamado pregador. Outro soldado que Cristo fez, cavaleiro do Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse.